respira e fundo aliviado. Aí é só uma pressão do momento, acelerado o pensamento, ó. Eleva a visão de uma forma que nem sempre as pessoas que estão do seu lado sentirão. Então por isso eu sou preciso na técnica. Eu bolo um crivo acelerado pra fumar. Não posso errar o gatilho se na volta eu me enrolar. Até fico depressivo, então enrolo devagar. Fumo mais que os inimigos. E quem tem mais? Pra deschavar a pia, se vai botar o pulso K2. Um quartinho da lenha e se achar que é pouco, nós damos jeito em mais. Junta 4, 5, 6, 10, 15, 20, quem me traz a paz e vem também. Diretoria mais além. Transmite a voz em plena atividade. A fumaça em minha mente me mostrou a tal realidade. A verdade é que era bem. Fumado demais, fumado demais, fumado demais. Talvez eu tenha fumado demais, fumado demais, fumado demais, fumado demais. Talvez eu tenha fumado demais, fumado demais, fumado demais, fumado demais. Talvez eu tenha fumado demais, fumado demais, fumado demais, fumado demais. Então me diz o que te satisfaz. Vai, vai, corra sóbrio sobre os olhos de quem só o ódio consegue enxergar. Não me escondo no meu habitat, está natural, mais alto, preparado e calmo. Ainda convivendo com o estrago causado pela falta de amor e maus tratos em que estavam os homens errados. Somos em grandes quantidades quando cantamos a verdade. Me diz aí, cê tem coragem de enfrentar a realidade que criar. A pessoa que se arma lá em casa de Evas em brasa. Pressa agora, quem te faz melhor? Mas ó, não esquece de agradecer, mesmo pobre, dias melhores vem quando o sol amanhece. Não se negue, empreste bons modos, dê a quem merece. Mas não parece, a vida continua amarga. Onde se cê me veste, vai ver porque não investir em nada. Raga, rasga a voz do raça. Nosso momento é o poder da palavra. Potencial de derrubar em prédios. Construir estúdios em casa sem ajuda de intermédios. Conexões pela internet de escada. Em degraus, em degraus, a favela toma cara. Talvez eu tenha fumado demais, fumado demais, fumado demais, fumado demais, fumado demais. Talvez eu tenha fumado demais, fumado demais, fumado demais, fumado demais. Talvez eu tenha fumado demais, fumado demais, fumado demais, fumado demais. Talvez eu tenha fumado demais, fumado demais, fumado demais, fumado demais. De chavo tira os galho mais além que o Gustavo. Bravo sem nenhum centavo, magro um pouco cansado. Sempre zóio bochado, hidropônico rachichado. Noiado, tô fixado, fumado só no mato queimado. Se eu tô jogado, pouco jojado, é só rimar e tu vê que eu não sou um fracassado. Levo um dom comigo, fumo fácil. Vou percorrendo perigo sem medo de morrer. Daquele jeito que tu não consegue ser. Safada, bobado, malandro, não otário. Brincalhão, chapado, louco, revolucionado. Odiado, amado, me sinto bem, mas é tardado. Foda-se os portos fadados, prefeitura, senado. Somos jovens loucos com a missão. Fumar maconha até entrar em outra dimensão. Nunca fui um bom rapaz. Talvez eu tenha fumado demais. Talvez eu tenha fumado demais, fumado demais, fumado demais, fumado demais. Talvez eu tenha fumado demais, fumado demais, fumado demais, fumado demais. Talvez eu tenha fumado demais, fumado demais, fumado demais, fumado demais. Talvez eu tenha fumado demais, fumado demais, fumado demais, fumado demais. Talvez eu tenha fumado demais, fumado demais, fumado demais, fumado demais. Talvez eu tenha fumado demais, fumado demais, fumado demais, fumado demais. Talvez talvez eu tenha. Fumado demais. Aquele rachuchado. Bah, legal, foi mal, cara, foi mal.